neste mundo é ter por seus irmãos um amor profundo. Ser cristão é ter o sol em seu sorriso. Ser cristão é antecipar o paraíso. Ser cristão é ajudar o seu irmão. Ser paciente e ter bom coração. Ser cristão é perdoar o traidor. Ser cristão é jamais guardar rancor. Ser cristão é tudo isso e muito mais. É andar com Deus e não olhar atrás. Ser cristão é ser discípulo do Senhor, seguir os seus passos por onde Ele for. Seguir os seus passos por onde Ele for.